Alerta para dois no pega, estação, cruza o final do procedimento de EDF 18. Atenção, zero, avançando já. Site nosso procedimento, monitor Salvador, frequência 118, aproximando 95. Solo 34, prossegue Alfa Juliette, posição 1 a 0, Tatiana.